Comando 6254. É 251, chega agora o centro Recife, 251. Alfa Romeo se encontra no pátio 3, já solicita autorização para reboque até a ponte número 11. É, está autorizado. O reboque até o gate 11, reposto no terminal. Positivo. O senhor confirma, não há necessidade de reboque ao ingressar no pátio principal? No momento, negativo. Não temos tráfego a reportar. Ok, entendido. Salvador, Altar, mais respeito. Siga. Respeito, bravo, na ponte. Gente, coordene com posição solo, 121, decimal 9. Bravo, o solo tá ciente aí do giro de manutenção, fogo no término. Bravo. Salvador, é o Mike aqui, bem bravo, informando o teste, certo, obrigado, bom dia. Teste nada, o Mike aqui, bem bravo. Bom dia, mano, bravo. Ciente, o solo tá ciente. Solo Salvador, Alfa Vitor Romeu. Siga, Alfa Vitor Romeu. Vitor Romeu comunica a conclusão do reboque e deseja você um bom dia. Promete, ciente o Alfa Vitor Romeu. 995, desça para 2000 pés, chegada Bonfim, ajuste no 093. Gente, desça para 2500 pés, autorizado Servito 367. Salvador, bom dia, Azul Alfa e Aquieto. Azul Alfa e Aquieto, você. Bom dia, senhor. Alfa e Aquieto, tá no bate 3. Solicita reboque para o gate de número 1. Está autorizado, chame no término. Afirmativo, chamará o término Alfa e Aquieto. Salvador Alfa X-Ray, Fox, bom dia. X-Ray, Fox, bom dia. Alfa X-Ray, Fox, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Hangar 3. Gente, coordenando com a equipe de solo, temos aí também o tráfego da companhia que está indo para o gate 1, siga o mesmo até o gate 3 do Alpha XA Fox. Sim, gente, obrigado. Bravo, Alfa Yankee Echo, informa a terminal do Gate Uno, muito obrigado, tenha um bom dia. Nada, Alfa Yankee Echo, bom dia. Localizadora, 995. 995, chame torre 198, decimal 95. 295, da volta. Bom dia, voo 1995, vai passar o 372, baixar esse avanço. Bom dia, 1995, livre pouso na 10, vento 080 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4. Vente livre pouso na 10, 995. Cat, Alpha XA Fox. 7-1-5, informação é. 7-1-5, bom dia, desça para 2000 pés, chegada monstro, ajuste no 04. 2000 pés, chegada monstro, no 04, perdão. Sol 95, Sol 33, leva à direita, Sol 121, decimal 9. 129, direita, 99. Sol, bom dia, Sol 995, bom dia, Sol 995, continue táxi pela Alfa. Chame essa da Juliette. Alfa vai chamar essa Juliette, 995. Chame a torre 198, decimal 95. 198, 195, 357. Livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso da 3, 5 no 7. Salvador, bom dia, Rio 9-3, cruza 175 para 1-5-0 na base. Uma informação essa. 5973, desça para 2 mil pés, chegada à malha, ajuste no 0 no 4. Pode confirmar, desce. 2 mil pés. Tá contando aí. Rio 5973, desça para 2 mil pés, chegada à malha. Patrulha, não dá para entender, está cruzando 160 para 150 o Rio. Rio 5973, como recebe? Tá passando sua mensagem, pode repetir, por favor? O senhor tem outro equipamento? Eu já estou no outro equipamento. Eu troquei, mas agora está melhorando a sua voz. Desça para 2 mil pés, chegada a Mário. 2 mil pés, chegada a Mário, Rio 5973. Obrigado. No 7, solo aos 39, liga à direita, som 21 decimal 9. Direitão 29, tá feito, fica no 7. Bom dia, Taleiro Táxi, Alfa e Juliette, portão 4. Taleiro Táxi, Alfa e Juliette, portão 4, 3, 5, 7. localizado, estabilizando o voo no 804. 04 na escuta da torre. 8. Boa noite, 04 na escuta da torre. Sim, bom dia. Baixou e travou, alinhado na 15. Sente livre pouso na 10, vento 070 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 4. No 0 no 4. Voo 897, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, chegada bombe. Solo 804, solo 44, livre à direita, solo 12, onde decimal 9. Direita 129, 804. O 607, desça para 2000 pés, chegada bom, se ajuste no.